que eu posso dizer para você é que uma vida que honra a Deus é uma vida onde a pessoa compartilha Deus. Sabe quando nós temos fome, quando nós estamos sedentos e procuramos o que comer? Nós logo nos saciamos. Às vezes, já aconteceu comigo, eu estar muito, muito faminta e comprar algo que eu não dei conta de comer tudo. O que eu faço? Geralmente a gente leva para casa, dá para mãe, pro pai, irmão. Mas existem pessoas mesquinhas que, além delas saberem que não vão dar conta de comer aquilo tudo, elas desperdiçam, jogam fora. E uma vida que glorifica a Deus é uma vida onde Deus é compartilhado. Então, a partir do momento que você busca pelo Senhor, que você se sente saciado, você entende, eu estou saciada, eu estou plena de Deus, eu preciso fazer com que as pessoas ao meu redor sintam o que eu estou sentindo, que elas sejam saciadas pelo Espírito de Deus. Você vai lá e compartilha o Senhor com elas, compartilha a palavra, você ministra na vida delas. Isso é uma vida que glorifica a Deus. Uma vida que não glorifica a Deus é uma vida onde muitas vezes a pessoa busca o Senhor só para si. E quando ela obtém o que ela quer, ela simplesmente retém aquilo. E a palavra de Deus, nós não podemos retê-la. É necessário que essa palavra siga, necessário que essa palavra cumpra o propósito pela qual ela foi designada. O diabo, nesse momento, ele está muito furioso com você, porque você está conhecendo a sua história, está compreendendo o quanto é amada, amado por Deus, está entendendo que, desde o início, você foi escolhida, você foi escolhido por Deus. Você está aprendendo que, assim como Paulo, Pedro, Maria, José, Ruth, Raabe, pessoas comuns, Deus, ele tinha um propósito de vida na vida delas. Talvez você passe muito tempo pensando que a sua vida é comum demais para ser uma vida de propósito. Que você é muito simples, é alguém sem dons extraordinários para ser utilizada no reino de Deus. Essas pessoas eram pessoas comuns. Vejam a história de Davi. Davi era o filho mais novo. Aparentemente e fisicamente, o mais fraco. Porém, o propósito de Deus não era na vida do mais valentão da família, do mais forte, do mais belo, ou até mesmo do mais velho. O propósito de Deus era na vida daquele menino. Daquele menino pequenino. Daquele menino que era desprezado. Daquele menino que muitos não viam. O homem pode não ver, você, pode não ver as suas qualidades. Mas Deus, ele vê. O propósito de Deus na nossa vida, ele não depende do nosso status financeiro. Ele não depende da roupa que eu visto, da casa que eu moro, da faculdade que eu exerço, da profissão que eu exerço. Ele depende unicamente da vontade de Deus. Não fique pensando que a sua vida é muito simples para ser uma vida que glorifique ao Deus. Não fique pensando que você é muito simples para ser usada por Deus. Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. O diabo, nesse momento, está totalmente com raiva por você estar escutando isso. Você é apta para viver os propósitos de Deus. E ele está muito, muito furioso em saber disso. Talvez agora ele esteja tramando contra você, porque ele sabe que ele pode usar a sua fraqueza, os seus pensamentos de... o seu pensamento de inferioridade para frear a sua fé. Mas lembre-se disso. Deus, ele não escolhe ninguém por beleza, por status, por condição financeira. Deus escolhe quem ele quer. e usa como bem entender. Você não tem que ser como irmão fulano de tal. Você tem que ser alguém que tem um coração aberto para Deus. Você tem que ser alguém que busca, que clama, alguém que Deus pode trabalhar. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.